Nacional, uma emissora FBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre de hoje vai tratar de um assunto ligado ao jornalismo, ligado a nós que somos profissionais de comunicação. Na quarta-feira, anteontem, o Sindicato dos Jornalistas do município aqui do Rio de Janeiro promoveu a primeira plenária sobre violência que os profissionais de imprensa encontram e vem encontrando nas ruas, nas manifestações de rua. Eu acho até que no dia a dia a imprensa, os repórteres sofrem muito e muita represália e muito em função da confusão que se faz entre o profissional de imprensa e o veículo para o qual ele trabalha, e nessa confusão eles acabam, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, que é o repórter que está ali na frente, nunca é o patrão que está ali na rua para levar paulada, porrada na cabeça. Aqui conosco o vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas aqui do município, o Randolfo de Souza, e também o Marcelo Moreira, que é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e do International News Safety Institute, um instituto sediado em Londres que se dedica a essa questão do jornalismo investigativo. Essa associação brasileira surgiu há 11 anos, quando do assassinato brutal do repórter Tim Lopes, lá no Alemão. E de lá para cá, a situação parece que melhorou, porque a denúncia ganhou visibilidade, essa violência diária contra o jornalismo, mas, na verdade, a situação é muito difícil, e eu vou até pedir para o Marcelo abrir essa conversa, porque o Brasil se situa em quinto lugar entre os países onde os jornalistas são mais agredidos, mais vítimas de violência e morrem mais no exercício da profissão. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. É verdade, infelizmente, Golo, a gente vive uma situação ainda muito ruim no Brasil, e como você disse, a estatística onde o Brasil aparece em quinto lugar, ela é uma estatística do Repórteres Sem Fronteira, do Comitê de Proteção de Jornalistas e do próprio INSE, que monitora somente os casos de jornalistas que foram mortos ou vítimas de violência em decorrência do seu trabalho. Então, quando a natureza da violência está diretamente ligada à atividade do jornalista, ela entra nessa estatística. E o Brasil figurou nos últimos 10 anos sempre entre os primeiros países do ranking da violência. No ano passado a gente fechou na posição de quinto lugar. E o curioso é que os países que vêm na frente do Brasil são países que vivem em situações estão com situações de guerra, são países conflagrados, e o que não acontece no Brasil. O que nos leva a refletir. Formalmente, né? Exatamente. Teoricamente, estamos vivendo num país, num Estado democrático de direito, com liberdade de ação, onde as instituições funcionam perfeitamente. Então, por que desse ranking tão alto? E isso nos leva a essa reflexão. E a gente, identificando os casos, a gente percebe que ainda hoje, principalmente nos rincões do país, nas regiões mais pobres, no Nordeste, até mesmo no Sudeste, mas em cidades menores, no interior, ainda existe a prática do coronelismo, ainda existe a prática onde os grupos poderosos exercem influência sobre o poder judiciário, sobre a investigação, e isso permite um clima de impunidade muito grande nesses lugares. Você sabe que outro aspecto dessa violência, você falou do Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, e eu me lembrei de uma recente proibição judicial para que um jornal continuasse denunciando desvios de conduta de um juiz. E a determinação foi dada pelo próprio juiz, ou seja, a censura foi imposta pelo próprio juiz. Não muito tempo atrás, nós tivemos um exemplo também do empresário Fernando Sarney, filho do senador José Sarney, todo poderoso José Sarney, que foi denunciado pelo Jornal Estado de São Paulo, uma série de reportagens denunciando também uma série de irregularidades, e o pai dele conseguiu na justiça que o Estadão fosse suspendesse essa publicação sistemática das denúncias. E o Estadão adotou, até no site dele, no portal dele, adotou aquela prática antiga do tempo da ditadura, dizer há tantos dias sob censura, uma contagem progressiva dos dias sob censura. E essa coisa parece que não voltou atrás, continua. Continua, né? Infelizmente. Essa é a outra forma de violência, que não é violência física, mas é tão negativa e tão nociva quanto, na minha opinião. Esse caso que você se refere é bem recente. A Gazeta do Povo do Paraná está impedida de publicar reportagens que mencionem o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que entrou na justiça argumentando que seria vítima de calúnia ou difamação. Esse bloqueio, esse impedimento, é um atentado sério ao direito de acesso à informação. A sociedade tem o direito de saber as informações erradas que os jornalistas apuram e que tem o papel, né? A nossa função na sociedade é de mostrar para a sociedade os problemas, identificar situações onde acontecem desvios de qualquer natureza. E quando você impede que o jornalismo pratique a sua função mais nobre, que é a de noticiar, a gente nota um atentado à liberdade de expressão, que em última instância é um atentado aos direitos humanos. É verdade. O Randolfo, você que participou da reunião de quarta-feira, dessa plenária no Sindicato dos Jornalistas, queria que você fizesse para nós um relato do que aconteceu lá e o que o sindicato vem adotando em relação a essa violência, que é uma violência mais institucional também, né? Da polícia e violência de manifestantes contra jornalistas nas ruas do Rio. Realmente, a questão da violência, ela é muito ampla. Ela fere o direito básico de cidadania, né? Quando você tem uma violência da sua forma de expressão, quando tentam limitar você à livre expressão, quando você a livre manifestação, isso tudo são formas de violência, são violências físicas que pioram ainda mais o quadro. E no sindicato a gente fez essa plenária justamente para mostrar, tentar descobrir o porquê que os jornalistas estão sendo alvos de violência dos dois lados. Uma das coisas que ficou bem clara é o seguinte: a gente tem que distinguir o profissional no exercício da sua profissão e para quem ele trabalha. A discordância da sociedade com relação à conduta editorial de alguns órgãos de imprensa, ela não pode ser canalizada para quem está exercendo naquele momento a atividade de jornalista. Então, o que a gente fez? Foi um assim, de consenso se criar um canal onde fosse levada todas essas questões para serem discutidas com a sociedade e identificar de a melhor maneira possível qual foi o procedimento na época, no momento daquela agressão, e correr a todos os órgãos competentes, porque o Estado, o papel do Estado é de proteção, não é de repressão. Quando vocês falam na estatística dessa, o Brasil não vive em guerra. Isso nem correspondente de guerra nós temos para dizer que está morrendo de forma violenta, entende? Então é uma coisa brutal, mas isso é generalizado. A questão da violência é antiga. Nós tivemos, quando você falou do movimento do jornalismo investigativo, na época da repressão militar, quantos e quantos jornalistas foram presos aqui mesmo, aqui do lado quase de vocês, aqui na sede? Tinha um lugar que a gente passava e escutava coleguinhas gritando lá dentro, aquela coisa, um pavor. Era uma tortura enorme. E como os mecanismos ditatoriais impediam que a gente fizesse um trabalho investigativo, a gente deixou de lado, não de lado uma forma de oficializar na época esse movimento, mas sim começando a procurar encontrar meios que pudessem, não digo atenuar, mas pelo menos mostrar o que estava se fazendo. Eu, por exemplo, no meu caso, eu fui durante algum tempo setorista no setor do Tribunal Militar, STM, que, por incrível que pareça, criaram um STM do lado do CACO, que era a Faculdade Nacional de Direito. Quase que uma ironia. Era uma ironia, realmente era uma ironia. E a gente chegava lá, como era a forma que nós nos defendíamos? Pegava o Jornal do Brasil, Última Hora, Correio da Manhã, o Estado de São Paulo, Jornal do Comércio, e fazíamos um trabalho relacional padronizado. naquela auditoria, o que, que aconteceu, na outra auditoria da aeronáutica, o que aconteceu, no plenário do tribunal, o que aconteceu. Porque tinha que passar por um crivo. Olha que loucura, a gente batia aquilo com carbono, e eu vi um oficial, dava uma olhada daquilo. Aquilo era que a gente repassava para já. Agora, quando chegava lá fora, vamos ver, chama sindicato tal, olha, está acontecendo, o presidente do sindicato, o secretário do sindicato está sendo julgado por isso, coisa que a gente não poderia denunciar na época, a gente passava direto para as instituições. Então, isso era uma forma que, na época, nós encontrávamos para poder mostrar para a sociedade como um todo o que, que estava acontecendo. Hoje, não. Hoje, nós temos, numa sociedade democrática, de direito, a gente tem obrigação de fazer esse tipo de cobrança. Então, o que, que ficou na plenária? A plenária vai criar um canal de denúncias, o sindicato vai agir judicialmente, estamos tentando marcar já uma reunião com os órgãos de segurança, seja municipal, seja estadual, federal, para poder dizer, vai lá, eu acho que vocês estão ferindo o básico da democracia, que é o direito de expressão, o direito de informação. Faz parte de um contexto geral da democratização da informação. Certo. O Randolfo se referiu há pouco aqui, você fica aqui do lado, o DOPS, que ficava aqui na Gomes Freire, no quarteirão da Rua da Relação e Rua dos Inválidos, aqui, que era a sede da Polícia Civil e onde se torturava, se prendia. O Correio da Manhã era aqui em frente, aqui era a TV Educativa, então tudo isso era um ambiente. Essa ironia a qual você se referiu, do Caco ficar do lado, né, do Superior Tribunal Militar, é mais do que uma ironia, eu acho que era uma provocação. Aliás, um prédio muito bonito, que hoje se encontra num estado de abandono. Eu acho que as autoridades do poder público deveriam, até para resgatar essa memória, porque é com base no nosso passado que a gente aprende lições, que aquele prédio fosse restaurado e virasse uma espécie de museu daquele período, para que as pessoas, para que os jovens, os estudantes pudessem... Nós temos tido aqui exemplos, agora mesmo a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, que é presidida pelo Dr. Vadir Damu, está tentando... propôs, na verdade, transformar o prédio do DOI-CODE, aquele quartel da PE, na Barão de Mesquita, na Tijuca, em museu daquele período, né? Porque muita gente foi torturada e morta ali, desaparecida ali. O Exército não está dando acesso à Comissão da Verdade ao interior do prédio, né? Agora, o Randolfo se referiu a esse período da ditadura, e foi um período realmente difícil para nós jornalistas, ele lembrou até a censura prévia, que era exercida em cima da folha escrita da lauda de jornal. O cara riscava ali na lauda, ele fazia um copy-desk ideológico e político e dizia o que podia ou não podia ser publicado. Isso foi num período em que a opinião pública estava, bem ou mal, ao lado da imprensa, correto, defendendo aquela posição da imprensa, porque a imprensa estava visivelmente acuada, censurada, então a opinião pública estava do lado. Hoje em dia, a gente vê a opinião pública no lado oposto à imprensa, mas aí fazendo essa confusão do órgão de imprensa com o profissional que trabalha nele. Então, isso eu acho que levou, quando a coisa se generalizou, levou a Rede Globo, quando se viu questionada em São Paulo, no Rio e em vários lugares, de uma forma muito assintosa, ela se viu até na contingência de reconhecer que editorialmente foi errado o apoio do jornal Globo à ditadura militar. Mas parece que é um reconhecimento não só tardio, extemporâneo, como um reconhecimento insuficiente das ligações das organizações Globo com o status quo vigente, né, Randolfo? Com certeza. Inclusive, na época dos anos 70, eu cobri férias pro Globo. Porque nos anos 60 eu não pude entrar no Globo por causa da barba. Então, naquela época, realmente o Globo não admitia que entrasse com barba. Mas nos anos 70, emergencialmente, como eu cobria a Bolsa de Valores e o Lídio, o falecido Lídio, que era o titular da área de mercado de ações, sugeria porque eu cobrisse. Mas quem faz férias no Globo pega de tudo. Pega plantão, vai para a rua. No fim de semana, ninguém escapa. Então, numa das manifestações que estava aqui, nós saímos lá da Rua de Neumarinho, aqui na Praça da República. Aí eu falei, olha, nessa época o Globo tinha umas rurais, né, que tinha aquela antena atrás, era facilmente identificado que era o carro de reportagem do Globo. Eu falei, olha, leva a mão não, mas eu não vou entrar nesse carro para ir para uma manifestação, porque eu sei que não vai dar certo. Isso era manifestação de estudantes? De estudantes, aqui na Central do Brasil. Que era a época exatamente dessa efervescência, né, estudantil? Eu falei, bom, não, eu já tinha tido conhecimento que existia uma animosidade com relação da classe estudantil com a cobertura do jornal na época. Porque o jornal estava muito claro, né? Ele defendia realmente o regime. Aí, eu falei, ó, tem aqui, soltei antes, logo que entrou na Presidente Vargas, que eu soltei, o motorista falou, olha, cuidado, hein, você vai se virar aí. Quando ele chegou na Praça da República, foi uma chuva de pedra no carro da reportagem. Então aquilo me deixou assustadíssimo. Agora, eu colocaria um elemento a mais nessa história, porque eu acho que, em primeiro lugar... Vou só explicar por quê. Por que desse? O sistema de repressão entrava na faixa do rádio, de reportagem para redação. Você pegava assim, olha, eu estou aqui na Praça da República, o Vladimir Palmeiras está chegando agora, ele vai fazer uma manifestação, os caras ouviam e chegavam em cima. Quer dizer, era uma coisa até involuntária, não sei, mas depois o Globo realmente tirou e mudou todo esse sistema de comunicação com a redação. Mas assim, acompanhando as manifestações, acompanhando os protestos, acompanhando as páginas do Facebook, do Twitter, dos grupos da chamada narrativa livre, o mídia livrismo, como eles se chamam, eu pelo menos percebo de uma forma muito evidente que esse jovem que está na rua, ele durante muito tempo ele foi rotulado como alienado. Ele era aquela geração pós-geração X, pós-geração Y, que ele já nasceu com o computador na mão, então ele era muito individualista, muito focado no seu eu e com uma variação de comportamento muito grande, ele não tem apego ao emprego, ele pode trocar de trabalho de uma hora para outra se ele receber uma oferta melhor. E essa turma, esse grupo, de uma hora para outra, eles sentiram necessidade de se expressar, e nessa forma de expressão existe um descontentamento muito grande desse grupo com a forma dos meios de comunicação informarem de uma forma geral. Então, assim, existe uma canalização para alguns setores, como a Rede Globo, mas a gente percebe ataques a outros veículos, foram incendiados carros da TV Record, da Bandeirantes. Jornalistas, em geral, a posição, a figura do jornalista, ela é vista como uma figura manipuladora de informação. É verdade. Um grupo que, em vez de cumprir o papel de esclarecer para a sociedade, ele conduz a sociedade a um pensamento que lhe é adequado. Bem a propósito disso aí, Marcelo, o seguinte, você vê que eu falei ainda há pouco dessa questão das organizações Globo reconhecerem, através do seu projeto de memória, o erro que foi o apoio editorial do jornal O Globo e depois da TV Globo ao golpe militar e ao regime que se implantou, porque o golpe militar foi apoiado por quase toda a imprensa, tirando a Tribuna, a Última Hora. Naquele 31 de março, todo mundo achava que o Correio da Manhã melhor. Deu os dois editoriais, né, que derrubaram o Jango. O Basta e o Chega. Fora, né? Basta e fora. Essa questão do envolvimento da mídia está levando a esse engano do Globo de adotar essa postura hoje para mostrar que é bonzinho, que não, olha, meia culpa, meia máxima culpa. E de outro lado, a Band está botando na televisão uma propaganda dela mesma dizendo, olha, nós somos independentes, nós damos opinião. Aparece o Boechat, e o Boechat dizendo, o Casoy dizendo, isso é uma vergonha, aquela coisa, mostrando a diferença entre um e outro, quando, na verdade, é o que você falou, eles dois são a mesma coisa. Quando se houver uma ameaça a um, a ameaça é a todos, eles se juntam direitinho, ao contrário de nós, né, Randolfo, jornalistas, que nós só estamos unidos na cadeia, né, com a esquerda, né? Se a gente for pensar a história dos meios de comunicação do Brasil, sempre houve interpretações de como os donos das empresas entendiam o apoio ou não apoio aos governos, e a gente passou por um período onde Assis Chateaubriand tinha um grande controle da mídia, hoje, no passado, Roberto Marinho, enfim, ainda há uma grande concentração das organizações Globo no país. Eu sou funcionário das organizações Globo, assim como talvez 80% dos jornalistas do Rio de Janeiro. Não falo em nome da empresa, nem posso, não tenho autonomia para isso, mas por trabalhar lá dentro a gente percebe que essa questão que você falou do projeto Memória, do Jornal Globo, reconhecendo um equívoco no apoio ao regime militar, eu percebo que isso não é uma coisa recente. Já há alguns anos, inclusive se a gente acessar a internet, a TV Globo, ela exibe e dá a sua versão para fatos onde ela foi sempre criticada. O debate das eleições presidenciais de 89, é possível você assistir hoje na íntegra todo o debate, a edição do Jornal Hoje, a edição do Jornal Nacional, que foi tão contestada, depoimentos dos jornalistas que trabalharam naquele dia. E as pessoas podem, a partir desses vídeos, tirar as suas conclusões. Eu acho importante esse resgate desses momentos históricos para que as coisas fiquem em pratos limpos. É verdade. No passado foram tomadas decisões que são consideradas controversas, eu acho que o melhor a se fazer é expor, apresentar a sua versão dos fatos e deixar que a sociedade faça a sua interpretação. Na verdade, não é essa iniciativa das organizações Globo de instalar esse projeto Memória, não é para justificar essa questão das ruas. Ela é, como você acabou de dizer, para mostrar a história ao longo do tempo. Como é que inclusive, é uma versão da história que a Globo apresenta pela primeira vez. O ineditismo disso, ou a coincidência de isso acontecer no momento em que vem sendo duramente questionado o papel da mídia, é que levanta essa questão de você dizer, olha, eu acho que é oportunismo isso aí, porque poderia ter sido apresentado antes, como você disse, que já há anos está aí à disposição. Não é só outros exemplos, ó, a questão das diretas já, que é tão contestada, é possível pela internet acessar no site a versão das organizações Globo sobre a cobertura das diretas já. Então, outros temas polêmicos estão à disposição, certo, e há esse resgate. Assim, o que acontece hoje... Isso é a questão do imediatismo das mídias, né, das redes sociais, das mídias sociais. E hoje a gente pode ver claramente, até com edição, inclusive... com pós-produção, inclusive. Hoje você pode obter uma informação no teu celular, no imediato. Também. Você vê, como, por exemplo, no dia 6 de junho, como é que no Jornal Nacional foi editorializada a notícia sobre a manifestação de rua. Aí quantas vezes falaram vandalismo, vândalos, depredação, depredadores, baderneiros, quantas vezes isso foi dito? E depois do dia 20, quando houve a mega manifestação, como isso sumiu da redação, da locução e da edição dessas expressões mais pesadas. Agora eu queria sair um pouco, tirando o foco um pouco da Globo, que parece que o programa aqui é sobre a Globo, não é verdade. O Randolfo, eu queria saber, a agressão maior hoje, e isso em cima da plenária que fizeram na quarta-feira, ao jornalista, ao repórter que está na rua, ao cinegrafista, ao repórter fotográfico, essa agressão hoje, ela parte mais da polícia, da instituição, ou parte mais da população, do manifestante que está insatisfeito com o papel do veículo? Bom, realmente é da polícia. Não existe uma preocupação nenhuma de fazer se identificar quem é quem, o que está fazendo, já chega logo que nem um rolo compressor passando por cima. Isso é uma das coisas que nós vamos tentar, junto aos órgãos de segurança, estabelecer uma forma de trabalho. Como é absurdo. Agora, eu acho que essa agressão não é só para o jornalista, ela é para a sociedade como um todo. O jornalista está parte daquela sociedade. Tem muito mais gente apanhando da polícia do que jornalista. Isso não tem a menor dúvida. Tem muito mais gente do que jornalista. Pois, né? mas quando a borracha come solta, pega jornalista também. Esse momento das manifestações, ele acontece num período que a gente está num ano pré-eleitoral. Nós temos hoje uma disputa política dentro dos órgãos policiais. É perceptível, muito perceptível, que a polícia vive um dilema em relação a como ela deve agir nas manifestações, porque ela pode melhorar ou piorar a situação do atual governador. A imagem do atual governador, que apoia o seu vice para a candidatura do ano que vem. Então, quando a polícia não age, ela é criticada porque não agiu. E cenas de violência nas ruas a gente observa aqui no centro da cidade, no Leblon, em Laranjeiras, o morador hoje de Laranjeiras sofre muito. E quando a polícia age, a crítica é o contrário, porque a crítica é sobre o excesso da polícia. É. Então, como e aí é uma questão que é polêmica, porque cabe ao secretário de Segurança, o José Mariano Beltrame, cabe ao novo comandante da Polícia Militar, adotar uma prática que seja boa para as pessoas que estão na rua, que têm o direito de se manifestar, que não podem ser agredidas nas ruas, e que seja boa para a sociedade, que quer paz quando chegar em casa à noite. Então, esse meio termo é difícil. Ontem a gente percebeu uma ação que já era cobrada da Polícia Civil há muito tempo, que se identificassem pessoas que estivessem provocando desordem nas manifestações. Com a cabeça, com a cara coberta. E de uma forma inteligente, porque a polícia até agora não tinha conseguido um conjunto de provas que fosse possível identificar uma pessoa que estava, sim, incentivando a violência, incentivando práticas de formação de quadrilha e de bando armado, e ela conseguiu, com base em uma investigação, pegar, acho que cinco jovens, dois eram menores, e que confessaram que realmente estavam incitando a violência. Então, assim, o direito à manifestação é sagrado, a liberdade de opinião das pessoas é uma coisa que tem que ser defendida sempre. E a polícia deve dar segurança para que até essas pessoas que estão nas ruas possam fazer as manifestações. Agora, quem está, de alguma forma, incitando a violência, práticas que sabe-se lá a natureza da motivação disso, não condizem com o que a sociedade quer nesse momento, que é que o Brasil melhore, que o Rio de Janeiro melhore, essas pessoas devem ser punidas. E a Polícia Civil... Agora, uma coisa que eu queria só ressalvar aqui, você citou dois exemplos de situações de conflito aí, de vandalismo e depredação. Um foi no Leblon, que foi consequência do Ocupa Cabral ali na Aristides Espíndola. Sim, deram a volta na quando outra... a Polícia Militar cruzou os braços e deixou depredar. E a outra, que foi quando realmente houve ataque ali em Laranjeiras, ali na Praça São Salvador, onde a polícia jogou bomba dentro de bar, no Leblon jogou também bomba dentro de bar, bomba de gás lacrimogêneo dentro de prédios de apartamento, dentro de inclusive de uma clínica, e chegou a atingir... Frente ao Palácio Guanabara. Exatamente, chegou a atingir o nono andar da clínica, enfermeiras dizendo isso. Há uma questão que permeia toda essa discussão, da violência contra a imprensa e é contra a sociedade, como nós acabamos de dizer, o Randolfo acabou de dizer, que é essa cultura da Polícia Militar. A cultura da polícia de descer e encarar o manifestante e a imprensa como adversários e não como pessoas que estão ali exercendo o seu direito, um, de se manifestar e outro, de documentar a manifestação. Então, essa compreensão errada da polícia é que está na origem dessa discussão. Eu acho até porque a polícia ela não estava acostumada a esse tipo de trabalho. A nossa Polícia Militar do Rio de Janeiro ela foi criada para preservar o poder econômico, o patrimônio, e não a sociedade, exatamente. Então, mas então protege o patrimônio, deixa quebrar Toulon. Mas era uma polícia que estava descendo que estava o pau, manifestante. Descer o pau nas favelas. Ela tinha um histórico muito grande de manifestações. Nos anos 70, nos anos 80, as manifestações elas participavam ativamente. Né? Então ela já tinha, ela não está desacostumada tanto assim. Aquilo servia muito bem. Eu discordo do Marcelo também. Ela não está desacostumada, não. Eu acho que ela está desacostumada a essa reação. A reação, porque a intimidação era tão grande, porque os direitos de cidadão não existiam nenhum, que você podia, porque aqui mesmo na Mendes Sá, tentaram implantar um flagrante de maconha na minha perna, numa calça, para poder justificar a minha prisão. Quer dizer, o que você tem? Ainda bem que nessa época estava o dia, cheguei, estou aqui, vou trabalhar. Eles seguraram. Agora, isso que você está citando aí é o que prevalece ainda hoje nas favelas ocupadas pelos UPPs. Por isso, quando a movimentação de rua, quando ganhou a rua, a classe média foi para a rua, os estudantes foram para a rua, o morro desceu e foi também reivindicar e começou a denunciar os abusos das UPPs. E o fim, por exemplo, do auto de resistência, que todos nós conhecemos de péssima lembrança, aquele forjar posse de droga e também, que é o que o Randolfo acabou de citar, do tempo da ditadura ainda, e também plantar arma do lado do cadáver, para dizer que houve troca de tiros, acabou essa coisa e virou o desaparecimento. como o caso do Amarildo. Não é um caso isolado. Quantos Amarildos desaparecem? Essa que é a questão que hoje está assim. É, se a gente for pegar as estatísticas de homicídio, elas vêm caindo. Mas se você observa as estatísticas de desaparecimento, elas assustam num nível muito assustador. Então pode estar sim realmente acontecendo uma forma de mascarar as estatísticas para que a gente ache que essa sensação de violência vá prosperando com a política de ocupação das unidades pacificadoras, diminuindo casos de enfrentamento nas favelas. Então sim, eu faria algumas observações para pontuar. Eu acho que a gente precisa sim de uma polícia mais comunitária, uma polícia mais cidadã. O projeto das unidades pacificadoras, no seu conceito, eu acho positivo. O que não pode acontecer é um desvio nessa política de implantação dessa nova polícia. Então, quando a gente percebe, como aconteceu na Rocinha, se for verdade, né, até porque as investigações ainda estão em andamento, que, de fato, um morador da favela foi assassinado por policiais dessa unidade pacificadora, essa nova polícia volta a ser a velha política da polícia que a gente já conhecia, que é uma polícia que não foi formada para trazer paz para as comunidades. Agora, só fazer um adendo rápido, uma ligeira ressalva aí, é que o Amarildo não foi assassinado, ele desapareceu. É bem diferente. Ele desapareceu. Não, a família está tentando um atestado de morte presumida e não consegue. Não, eu disse se for confirmada, né? Pois é, não, eu digo porque ele não foi assassinado. Quer dizer, essa é que é a questão que você estava dizendo antes. Quer dizer, ao invés de nós termos o auto de resistência, nós temos o desaparecimento. Aí você vai ter lá o Amarildo como um daqueles desaparecidos. É um dos desaparecidos, desaparecem todo dia. E um estudo, inclusive, que o antropólogo Inácio Cano se debruçou sobre ele, mostra que o número de desaparecimentos na Cidade de Deus, depois da implantação da UPP local, mais do que duplicou. É. Passou de 18 para 40 e tantos. Isso é um tema que deve ser observado, isso é um tema que deve ser pautado. Nossa mídia deve olhar com mais carinho sobre isso aí, porque isso merece um aprofundamento. Uma reflexão. Agora, vamos sair um pouco dessa seara policial, porque nós desviamos o assunto, o nosso foco central é a violência contra o jornalista no exercício da sua profissão. E a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo é a entidade por excelência para tratar dessa questão especificamente. Pela natureza até da própria Abrage. A Abrage, ela nasce em 2002, no período pós-assassinato do jornalista Tim Lopes, foi morto por traficante na Vila Cruzeiro. Então, naquele momento, um grupo de jornalistas daqui do Rio, de São Paulo, de outros lugares do Brasil, entendeu que era a hora de uma associação que fosse criada com uma missão. Primeiro, que preparar melhor aquele jornalista que se dedica a esse tipo de trabalho de investigação, algumas reportagens mais arriscadas. A investigação ela abrange, né, muita coisa, não é somente a reportagem policial, qualquer tipo de reportagem em outras áreas, na área de economia, na área de política, requer uma apuração mais profunda de dados, e esse jornalismo investigativo é praticado nessas áreas. Algumas mais perigosas, outras menos. O risco, ele sempre é inerente à profissão do jornalista. É uma coisa que a gente não pode achar que o jornalista vai trabalhar sempre em segurança. Mas então a Abrage, quando ela é criada, ela pensa, primeiro, vamos tentar mecanismos que a gente possa melhorar o trabalho desses profissionais. De que forma? Dando treinamento, promovendo palestras, promovendo debates, promovendo discussão. E atua em outra frente, para que o cenário, para que o ambiente, a atmosfera de trabalho desse jornalista seja mais favorável para o trabalho dele. E aí, como a gente trabalha? Defendendo políticas, defendendo uma política, primeiro, de que não haja impunidade no Brasil. A impunidade é o grande fertilizante para que os crimes aconteçam. Porque quando uma pessoa sabe que, se ela pratica um crime contra outra, ela não vai ser punida, ela se sente mais à vontade na hora de praticar o crime. Então, isso acontece nos assassinatos aos jornalistas. Então, a gente tem uma linha de atuação de condenar a prática da impunidade, defender que os crimes sejam investigados, que os autores sejam punidos, que sejam condenados, que essas pessoas vão para a cadeia. E uma outra frente é lutar junto ao poder público para que a população tenha o direito do acesso a todo tipo de informação. A lei de acesso à informação pública é muito jovem no Brasil, ela tem pouco mais de um ano. O brasileiro ainda nem sabe que existe essa lei direito e como ele pode buscar fazer valer o seu direito de ter acesso à informação. Mas qualquer pessoa que quiser ter acesso, por exemplo, aos salários dos vereadores da Câmara dos Vereadores, ela tem o direito. Se ela quiser saber que projetos foram apresentados esse ano na Câmara dos Vereadores que melhorem a vida da pessoa que anda de ônibus, ela tem direito. Então a Abrage atua nessa frente também. Também nessa área. É então essa militância nos levou a fazer parte desse outro instituto, que é o Instituto Internacional de Segurança da Imprensa. Esse instituto foi criado em Londres, no período em que os americanos tinham invadido o Iraque e que muitos jornalistas foram assassinados por conta da cobertura de guerra, se viu a necessidade de criar uma espécie de instituto que só desse treinamento para jornalistas. Então a gente vem fazendo isso aqui no Rio de Janeiro, já fizemos em São Paulo, temos mais de 200 jornalistas que foram treinados de alguma forma a atuar em áreas de risco, na cobertura de favelas, na cobertura de tiroteios. E isso vem, né, de uma certa forma progredindo, a gente está conseguindo implantar uma cultura nas redações, de que é importante que não só os repórteres, mas também os chefes, os editores entendam que quando se manda um repórter para uma área perigosa, é necessário um planejamento prévio, é necessário uma forma de conduzir aquela reportagem de maneira que não que se elimine a zero risco, porque isso é impossível, mas que se baixe o risco. A questão é que agora a gente vive um momento diferente. A gente vinha preparando os repórteres para um tipo de cobertura que não é o que a gente está vendo na rua agora. Agora o que a gente vê são coberturas de protestos, de manifestações, onde nós somos o alvo. E essa realidade nova é que a gente... Agora, primeiro a gente precisa entender, talvez só daqui a 10, 15 anos, os livros de história vão contar que momento é esse que a gente vive no Brasil, mas hoje, já que a gente não pode esperar esse tempo todo, entender qual é o nosso papel na cobertura dos protestos, como os manifestantes nos enxergam e como a gente pode dialogar com eles de maneira que a gente faça com que as pessoas que olham e que enxergam no jornalista um inimigo enxerguem qual é o nosso papel, que o nosso objetivo é muito semelhante ao deles, porque todos querem que a sociedade melhore. Todos querem que as passagens de ônibus diminuam, todos querem que os políticos sejam menos corruptos. Nem todos, né, Marcelo? Não, assim, de uma forma geral, o sentimento de paz, de sociedade, de uma sociedade... Eu pediria a você que parasse de usar esse paz, porque está permitindo um duplo sentido terrível. Quando você fala do paz, da paz e do paz. Deve estar um trocadilho, estou brincando com você. Ok. Então, vou tentar falar paz com Z sempre mais. Não, você sabe que esse negócio de paz e pacificação, isso gera uma confusão, porque o termo pacificação, ele é um termo militar, do jargão militar, por isso chama unidade de polícia pacificadora. E a própria polícia militar já entende isso, já está querendo mudar o nome da UPP. Pois é, porque você sabe que tem um coach, né, que chama pacificador, um revólver coach, dele é modelo pacificador, quer dizer, essa é a ideologia que está por trás de todos isso aí. Falou essa coisa não é tanto o manifestante quem agride não, a imprensa. Não, pelo contrário. Eu acho que é a polícia mesmo. Eu me lembro de imagem, de uma foto que eu vi na porta do Palácio Guanabara, quando o Papa chegou, que houve aquela manifestação ali na Pinheiro Machado, do caminhão de água, jogando jato d'água assim, em cima da imprensa, os caras escondidos, cinegrafista, fotógrafo, escondido atrás de uma árvore. Acho super importante esse ponto que você tocou agora, porque para que haja uma separação bem clara, existe um manifestante que defende as suas posições, que é legítima, e ele tem todo o direito de se manifestar. Dentro das manifestações existem os mascarados e existem os baderneiros. Esses não estão com a mesma linha de pensamento dos manifestantes legítimos. Tem um propósito. Exatamente. Então, existem sim nas manifestações pessoas desordeiras. Como elemento infiltrado. Elementos infiltrados que promovem sim atos de vandalismo. E existe a violência policial, é claro, a gente observa, a gente noticia, a gente vê violência de ambos os lados. O que não se pode confundir é a figura do manifestante legítimo, que defende os ideais dele, com os grupos que são minoria, que estão infiltrados nas manifestações e que esses sim tem o propósito de fazer, de promover quebra-quebra e promover atos de baderna. O Randolfo... Bom, isso é um risco de qualquer democracia. Não tem como você evitar uma situação como essa. Não tem. Faz parte. Faz parte do regime. Mas é que não se pode generalizar rotular todo manifestante como baderneiro, porque ele não é. Não, claro, de maneira, toda generalização é burra. De maneira nenhuma. Agora, a questão prática da profissão, que a gente tanto está querendo colocar em discussão, é que o jornalista, em outra época, ele já foi visto como aquele elemento que ajuda na formação da sociedade, esclarecendo coisas. Era um cara que era... Furava o bloqueio. Em qualquer lugar. Pô, deixa ele... Cara, é jornalista, deixa ele passar. Deixa ele passar, exatamente. Olha, entrega para ele que ele é repórter. Denuncia então, para ele. Eu me lembro perfeitamente, porque você falou em jornalismo investigativo, a cobertura do Rio Centro. O próprio Globo tinha uma posição contrária... achando que aquilo era coisa de subversivos que tinha acontecido. E no estado de São Paulo a gente tentando mostrar que era o contrário. Quando eu fui pegar a viúva do sargento lá em Cidade Alta, lá em Cordovil, e conversei com ela, sabia o que que tinha, como é que era aquela história, foi um negócio que, bem depois, recentemente, o Globo chegou e disse, né, não, o Rio Centro foi assim, foi assado, babá. Então, o jornalismo investigativo depende muito da percepção do profissional. Por mais que você tenha treinamento para isso, chega na hora que você diz, eu não vou subir a Serra Coroa ou qualquer favela, porque eu sei que ali não tem como eu fugir daquela situação. Você olha, você tem uma percepção. Então eu vou falar aqui embaixo, vou fazer aqui embaixo. Muito bem. Mas essa atividade, o exercício, o direito de exercer a atividade, ela tem que ser garantida de qualquer maneira, porque a gente não pode demais. A sociedade tem que estar informada daquilo que está acontecendo. Hoje, as mídias sociais, elas podem até repassar, mas ela não tem um contexto de chegar e avaliar a informação. O papel do jornalista, ele é preparado para isso. Eu tenho uma diferença muito grande entre notícia e informação. Notícia é um fato, informação é você. Como é que você está vendo aquele fato? Talvez seja como se você tivesse uma pedra bruta e a outra é uma pedra lapidada. Então, essa preocupação que a gente às vezes tem que, até com o pessoal da mídia social, ter um contato maior com eles. Lá na Assembleia, na nossa plenária, tinha representantes de mídias sociais, bastante, pessoal de comunidade, pessoal de movimentos de rua, pessoal de sindicatos, essas coisas todas estavam lá. A gente queria saber deles o que é que eles pensam. Mas eu acho que essa questão da pedra bruta e da pedra lapidada, ela é mais ou menos clara na cabeça tanto da mídia ninja quanto, aliás, isso está na origem da mídia ninja. O problema é o processo de lapidação. Esse processo de lapidação é que é a editorialização da notícia, é que é o caso do vandalismo, de chamar de vândalos os manifestantes. E isso fomentou a mídia ninja. Isso fez Mas criar tem muita percepção equivocada. Eu percebo isso quando se assiste, ou quando se presta atenção numa reportagem, e quando você pergunta a uma pessoa que acabou de assistir a mesma reportagem, a pessoa ela entende de forma distorcida o que acabou de ser dito. Às vezes, uma reportagem separa bem, e acho que na maioria das vezes as reportagens separam de toda a mídia em geral, o manifestante do vândalo, e se a pessoa ouve a palavra vandalismo, ela já associa o vandalismo à manifestação. Quando uma manifestação termina em quebra-quebra, e aí os jornais publicam as fotos do quebra-quebra e não publicam, ou publicam com um espaço menor, as imagens do momento pacífico do protesto, é óbvio que o que fica marcado na cabeça da pessoa é a imagem mais forte, que é a imagem do quebra-quebra. Se você tem uma manifestação na Avenida Presidente Vargas... Esse é o princípio básico do jornalismo, né? Se o cachorro mordeu o homem, não é notícia. Se o homem mordeu o cachorro, é notícia. Mas eu estou falando da percepção da pessoa. Pois da pessoa, mas a percepção da pessoa é a percepção que o jornal dá. Não, claro. O jornal publica foto de uma manifestação no momento em que ela é pacífica e uma foto ao lado do momento que há um quebra-quebra. A pessoa vai prestar atenção em qual foto? Nas duas, mas mais na do quebra-quebra. Mas na outra. É na hora de dizer que como a mídia transcreveu, como a mídia reportou aquele fato, muitas pessoas entendem de forma equivocada que ela só noticiou a parte negativa. Sim, quando claro. A parte positiva também Sim. foi. Assim também como foi. A polícia sempre vai ressaltar o fato de que ela deu a foto da manifestação pacífica. Olha aqui, quando não tinha os baderneiros e os vândalos aqui, como é que era o negócio, era tranquilo e era pacífico. Essa questão de você dar prioridade, você fazer, medir valor de uma informação é muito complicada na nossa mídia tradicional. Você vê um exemplo, eu considero um ato de vandalismo enorme um congresso chegar e manter um cargo de um cara que a justiça está ladrando. Está na cadeia. Está na cadeia. Isso para mim é maior do que você pegar e jogar merda em tudo quanto é Câmara de Vereadores do Brasil inteiro, entende? Não entra na minha cabeça um negócio desse. Agora, e a mídia, de uma forma geral, toda condenou a votação do toda condenou, mas fez com que o voto secreto acabasse no dia seguinte. Certo. Não, é isso aí, quem fez foi o Congresso. Sim, o Congresso. Mas não foi a mídia, não. Não foi a mídia. Até não. Porque, eu vou dar um exemplo claro. Você chegou, o Mensalão. Os jornais, claro, tem que ser noticiado. Mas o Mensalão é muito mais importante no momento atual do que o caso do metrô de São Paulo. Estou dando um exemplo da Folha de São Paulo. Esqueceram a questão do metrô de São Paulo. Vou dar um outro exemplo. O Banestado foi um escândalo enorme na época. Foram 6 bilhões de dólares. 6 bilhões de dólares. Foram 300 mensalões que foram ali naquele caso. Ficou esquecido. Ninguém fala mais. Agora, aí a questão política entra no meio. Interessa quem está no governo ser mantido. Quais são as formas que você tem de chegar e bombardear quem está no governo? Então, a mídia é usada com essa finalidade. E deixa de lado, não tem a preocupação de dizer, vamos distinguir o que é manifestante de baderneiro. Joga tudo de uma vez só. Por quê? A preocupação dela é maior. Eu vou fazer agora, em outubro, 50 anos nessa profissão. Já vi de tudo. Preparar uma festa para o Randolfo aí, para o cinquentenário dele. No Retiro dos Artistas. Retiro dos Artistas é ótimo. Então, lado prático da atividade da gente, isso que a gente tem, inclusive a gente foi chamado para discutir sobre isso, é que nós temos que, como categoria profissional de trabalhadores, chegar e dizer, vem cá, por que um camarada que trabalha na General Motors ou na Ford tem o direito de fazer trabalhar direitinho lá na sua linha de montagem e a gente não tem? Por quê? Então, sociedade, nos ajude a continuar sendo aquele meio de ligação. Como era no tempo da ditadura. Exatamente, isso aí. A verdade é que com a normalização, com o Estado pleno de direito, as máscaras foram caindo. A esse ponto aí, vamos voltar à questão do meia-culpa da Rede Globo, de dizer que apoiou editorialmente o golpe e foi uma atitude errada, porque continuou apoiando, blá, blá, blá. Mas isso tudo é porque a máscara caiu. Agora, essa busca é que é o momento de... Eu acho que é esse o momento de você sentar, como o sindicato fez na quarta-feira, sentar todo mundo e vamos conversar, porque nós estamos do mesmo lado. Chamar a polícia para dizer, gente, nós estamos do mesmo lado, vocês não são inimigos da gente, não. Eu acho que esse período é um período de transformação. Todos nós estamos aprendendo. E o tempo... Exatamente. A cada dia a gente aprende uma coisa nova e esses ensinamentos vão fazer com que todos esses agentes, todos esses atores, tanto a polícia, tanto a mídia, tanto os grupos que estão nas ruas, inclusive os que promovem atos de vandalismo, todos entendam qual é o seu papel e acho que no futuro essa transformação vai ser positiva. Olha, e nós fizemos aqui essa conversa toda e centramos muito no momento atual, no Rio de Janeiro. Tocamos en passant na questão da Gazeta do Povo, lá do Paraná, e nem chegamos a falar do que leva o Brasil ao quinto lugar em lugar e país perigoso para o exercício da profissão do jornalista. Porque é no interior do Brasil que acontecem os casos mais violentos. Maranhão. É no interior do Brasil. E não só jornalista, como, por exemplo, ali em São Paulo, no interior de São Paulo, o prefeito assassinado dentro na saída da rádio. Quer dizer, onde ele estava dando uma entrevista. A gente acabou um pouco que passando pelo assunto. Pois é, eu queria te deixar um convite para você, Marcelo, para você voltar aqui e com mais gente, para a gente fazer um programa especial sobre essa questão do jornalista vítima da violência pelo interior do Brasil. É isso, o que leva o Brasil ao quinto lugar. E só para a gente encerrar, quem é que está na frente do Brasil, ou pior do que o Brasil nessa lista? Agora é a Síria. No ano passado foi a Turquia. Olha só. A Turquia também, que não está em guerra, né? É, não está agora, mas em breve... Mas em breve não, aí é futurologia. Se o Congresso americano aprovar a vontade do presidente, teremos alguns ataques verdade. Lá na Síria. Aliás, só para encerrar esse negócio também, você sabe que o Exército americano já não permite mais a cobertura dos conflitos de guerra no exterior com a imprensa solta, não. A imprensa tem que ir de capacete dentro da viatura militar junto de um oficial. Isso já se faz. Pois é, desde o Golfo, que é para não ter mais narrativa independente, não ter mais mídia... Identificação, o fotógrafo da Folha estava identificado com capacete, com tudo, e levou para a casa da Folha. Pois é, entendeu? Pois é. Bom, gente, eu quero agradecer muito a participação aqui do Randolfo de Souza, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais aqui do município do Rio, ao Marcelo Moreira, que é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e do International News Safety Institute, que é um instituto sediado em Londres. O Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço para vocês. Até segunda-feira, um ótimo fim de semana, uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana para todos. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.